Oh, minha macô, minha torci, minha querida, minha galé. Oh, minha cachoeira, minha mini, minha flamenga, minha capoe. Oh, minha menina, minha querida, minha malê. Oh, minha malô, minha larica, minha cachaça, minha cadê. Minha vagabundo, oh, minha vida, minha mamepe, minha ladê. Oh, minha menina, minha querida, minha valê. Oh, minha torcida, minha planeta, minha cadê. Minha torcida, minha flamenga, minha cadê. Minha vagabundo, oh, minha vida, minha mambepe, minha capoe. Oh, minha menina, minha querida, minha valê. Oh, minha torcida, minha flamenga, minha cadê. Oh, minha macô, minha torcida, minha querida, minha galera.